A gente se ama e se adora, mas a gente briga toda hora. Você arruma as coisas e vai embora, depois você volta e bate na minha porta. Loucona, né? Na onda da bala, né? Toda sexta-feira você tira a sua onda, mas no seu roteiro final é lá em casa. Eles podem até te bancar, mas não apaga seu fogo. Confessa pra mim que tá querendo mais, eu não vou negar. Tô metendo gostoso, tô metendo gostoso de novo. Tô metendo de novo gostoso, tô metendo de novo gostoso. Tô metendo gostoso, tô metendo gostoso de novo. Tô metendo de novo gostoso, tô metendo gostoso. Castiga, né? Tô metendo gostoso de novo, tô metendo de novo gostoso. Tô metendo gostoso de novo. Vitor Céu Prime! Tô metendo gostoso de novo, tô metendo de novo gostoso. Tô metendo. Vai me suir, ó. A gente se ama e se adora, mas a gente briga toda hora. Você arruma as coisas e vai embora, depois você volta e bate na minha porta. Loucona, né? Na onda da bala, né? Toda sexta-feira cê tira a sua onda, mas no seu roteiro o final é lá em casa. Eles podem até te bancar, mas não apaga seu fogo. Confessa pra mim que tá querendo mais, eu não vou negar. Tô metendo gostoso, tô metendo gostoso de novo. Tô metendo de novo gostoso. Caio Almeida em cima, consultoria, vai! Tô metendo gostoso, tô metendo gostoso de novo. Tô metendo gostoso de novo. Corre das pizzas! Alô, Breno! Maguição! Tô metendo gostoso de novo. Tô metendo de novo gostoso. Equipadora Maguição, bota o ligão no paredão. Tô metendo gostoso de novo. Tô metendo de novo gostoso. Chora, viado. Paredinha, bala na agulha, James Ítalo do Grau, o rei das picanhas. Lincoln Time, Ricardo Vidro Forte, Wellison Paredão, Laércio do Paredão, Paredão Júlio Santana, Paredões Top Teresina, Diego, Gordinho Sandeiro, Paredão Macaco Louco.